Transformador, bom dia, 400. Obrigado. Muito obrigado. controle Salvador 3514. Controle de Salvador, bom dia, na 3210, na 90, decolando perfil Cuca. Controle Azul 4201. Obrigado, já dois. Romeu Azar 62, Romano. Quando possível, queda. linea. Il calcolo è nerva, con Winter. Zero oito, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia. Gol ano 09317. Dael, transição módulo. Apenas foi no pago da Elenda. Ok.